7 do 10, o 9, 9 e 5, sábado 13h45. Ainda choram como se fosse ontem. Daniel, a sua mãe morreu. A roupa dela tá onde? Nunca vi doer tanto o lado esquerdo. Atirar em mim de 12, até hoje eu me lembro. Criado sem pai, sujeito ao desequilíbrio. Sem leite ninho, laticínio, cartão do benefício. Me vi sozinho no meio da multidão que não me entende. Uma irmã que mamava no peito, outra deficiente. Destino impiedoso que vem num instante. O corpo dela tava quente, mas morto por derrame. Lembrei do seu velório, vi que não dormia. Se o criador tiver borracha, por favor apaga aquele dia. Coroas de flores, saudades da família e dos amigos. Pode esquecer, minhas irmãs só vão ter o meu carinho. Rosas pra amenizar o local escolhido pro cenário. A vela nem terminou e o caixão já tá fechado. Mano, fica forte, é um enterro, aí, não se esconde. Era menor, mas era homem. Meu castelo era um barraco ameaçado por chuva, calor e frio. Não ter mãe e pai naqueles dias era ser bandido. Enjoei do lápis, das matérias e do caderno pra correr no campo, sonhar depois das latas de concreto. Deus, breca a ação do juiz daqui, daquele que se vira contra mim. Olhai por mim. Oh, meu Deus, breca a ação do juiz daqui, daquele que se vira contra mim. Dia de visita, me coloquei na frente da sepultura. A mãe concede a benção minha. Seu filho tá no corre, tenho até filhos. Que é pra senhora ver, nem vive comigo. Não sou mais o menino que a senhora tanto elogiava. Risquei da vida um monte que só atrasa. Tô aqui porque Deus quis, como outra vez. Mó diferença dos 13 anos, já passei dos 26. A escola eu terminei, até quando eu aguentei. Mas que isso não sirva de conselho pra ninguém. Muitos têm medo da minha cara de marginal de estilo. A pilantragem escolheu os cara mais bonito. Vira e mexe mó veneno, uma câmara de gás. A senhora sempre me explicou que também era meu pai. Que se eu der mancada aí, eu tô frito. Ex-mulher sim, mas nunca ex-filho. Amanda, a avó levou a Cris. Eu fiz minha parte até o dia que o vizinho denunciou. Na maldade, a polícia veio louca. Tem um bandido na rua de tipo, algemado na frente do meu amor e do meu próprio filho. Delegada disse acorda, vai na colheita da prova. Seu filho foi preso, paixão de Cristo, mãe. Domingo de Páscoa, fiquei em uma cela com dois mano, o morto e o demônio. Aquele ano eu ia aprender a matar um vizinho atrás do outro. Deus, breca a ação do juiz daqui, daquele que se vira contra mim. Olhai por mim. Oh, meu Deus, breca a ação do juiz daqui, daquele que se vira contra mim. Enterrar minha expectativa. Foto da profissional no jornal e na mão do criminalista. A mãe dos amigos que eu tirei da droga hoje me condena. Maquiagem pra dar entrevista pro Resende e pro Datena. Condenação em praça pública não terá esse dia. Enquanto isso, procuraram uma vaga para minha irmã na clínica. O inimigo ofereceu armas de todo modelo. Uma repórter falou que tinha nome pesadelo. Já pensou eu com Nextel dominando o morro? Dinheiro, mulher, drogas e só carro muito louco. Pela dor vai ser, se não for pelo amor. Na derrota foi aonde seu filho, mãe, se levantou. Uma treta atrás da outra, porque me olha assim. O defeito no meu rosto tem nome, é cicatriz. Porque se tem o bem, vai ter o mal também. O que é bom pra eles e nós, diga amém. Sem advogado do Estado e direitos humanos, nunca pisei sobre rodas e mataram meu sonho. Vou ser o monstro que cê quer em cima do palco. PM que me algemou foi no meu show. Senta fardado, fiz algumas poesias, toquei no coração de alguém. Mãe, eu amo a senhora, todos ficarão bem. O sistema não é love porque querem a nossa morte. Olha, nem te falei, seu filho canta no Warden.